Aô, mulher bandida, pode ficar com seu amor de rapariga. Diego Moraes. Todos os ex eu sei que você traiu, e eu caí nessa cilada como um patinho. Achei que comigo pudesse ser diferente. A gente namorando e ser com contatinhos, até que demorou, mas minha ficha caiu. Nada com você consegue durar pra sempre. Porque se pra sempre até sua fila andar, basta só um ex resolver te ligar, que você chuta o balde e vai pro desmantelô. Bandida, me apresentou até pra sua família. Você jogou a rede e eu que fui a isca. Caí nessa armadilha. Bandida, pode ficar com seu amor de rapariga. Não aguenta ouvir um oi sumida, que você já se atiça. Bandida. Pra sempre até sua fila andar, basta só um ex resolver te ligar, que você chuta o balde e vai pro desmantelô. Bandida, me apresentou até pra sua família. Você jogou a rede e eu que fui a isca. Caí nessa armadilha. Bandida, pode ficar com seu amor de rapariga. Não aguenta ouvir um oi sumida, que você já se atiça. Bandida, me apresentou até pra sua família. Você jogou a rede e eu que fui a isca. Caí nessa armadilha. Bandida, pode ficar com seu amor de rapariga. Não aguenta ouvir um oi sumida, que você já se atiça. Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca. Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca.